noite de espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Já feito.

instantes de tempo, tanto por voar aqui ao pé de nós. E agora o firmamento, mais uma luz terá, e em ti mais uma voz celeste de amor. Mas a terra ficou para sempre mais só. Porque hoje mais um anjo está no céu, junto a Deus, a cantar. Hoje mais um anjo está no céu, amigo tempo, com tanto por falar aqui ao pé de nós. Agora o universo tem outro brilhar em ti, na tua voz celeste de amor. Mas a terra para sempre mais só. Porque hoje mais um anjo está no céu, junto a Deus, a cantar. Hoje mais um anjo está no céu, amigo. Tanto de te ver, e não dá para explicar o que sinto sempre que tu estás aqui. Não consigo deixar de sorrir com tudo o que fazes. Já tentei disfarçar, mas é óbvio que sabes como eu gosto de ti. Eu quero ficar bem junto de ti, mais perto de te respirar, poder te beijar, perder-me de mim, saber o tão bom que é ter na vida um amor sem fim. Viver perdida neste sonho a teu lado, oh, oh, oh. O difícil é esconder o quanto anseio ter-te só para mim. Vida, um amor sem fim.

Livre como o vento,

Thank you.

Vamos.